Acreditamos na força do tênis de couro. Correntes são contrastes que também lembram o ouro. O DJ só faz sweat, porque o disco corre. Enquanto houver o break, o grafite não morre. A alegria das ruas e ninguém destrói. Eu canto, eu mesmo, eu digo B-boy. O garoto aumenta o rádio, esse Brundus fica louco. Dança, se contorce, tremendo todo o corpo. Quem está de fora pensa que o garoto é lock. Ele pode ser B-boy, também pode ser pop. Só eletro-choque. B-boy, pop, rock. Dançar, vamos nessa. Pegue o box e aumente o som. Dança na rua com b-boys em ação. Venha ver a nossa roda de break. DJs e grafiteiros em estilos diferentes. Crazy crews, dançarinos de rua. Hip hop e a eterna cultura. Consciente, o MC vem da São Bento. Mensagem positiva e entretenimento. Levando a vida como quem grafita ou dança. O hip hop nasce em mim como no chão nasce a planta. Pegue as latas de spray, não esqueça o agasalho. Enquanto muitos pensam em ser o primeiro, quatro elementos representam no mundo inteiro. Se o tempo passa, passa na cidade. É a forma que encontro de buscar a liberdade. Batidas na lata do metrô São Bento. Estilo de vida, mensagens e pensamentos. Rimava na hora, cada situação. Valeu JR Brown, verdadeiro irmão. Original das ruas, ele mostrou que é choque. Pra divulgar a cultura hip hop. Pop, rock. Só eletro-choque. Power move, pop, rock. Só eletro-choque. Big deal, pop, rock. Só eletro-choque. Crazy footwork. Lambada e correr que nos deram presente. Do passado fazemos o futuro eletrizante. Festa simbolizada dos quatro elementos. DJ, MC, grafite, b-boy eu represento. Com o vinil rolando nos toca-discos. O microfone e as rimas são os meus vícios. Pintando um muro, mostrando meus rabiscos. Com o box, papelão, eu giro, também deslizo. Segura o peso, solta o beatbox. Com o sampler, a música fica muito mais top. Radicais do peso, pioneiros do hip-hop. É automático, eletro-shock.